responder, o Noite 04. Pedimento correto, chame pronto para acionamento, Noite 04. Chamará. Alô, Salvador, bom dia, gol 1897, informação Juliette, autorização com sim. No 897, aguarde cópia da autorização, 360 com fins, prepare gole e transição Gonza. Gole Gonza, aguardando a escuta, gol no 897. Lima Zulu Golf, cópia. 040 Ituberá, prosseguindo 045 após 40 milhas, decola da 17, curva direita, perfil da subida gole, controle 1919.8, aciona 5505, Lima Zulu Golf. Chamamento correto, qual o POB? 03 3 a bordo, chame torre 1 no 8 decimal meia para iniciar o táxi, Lima Zulu Golf, bom gol. Salvador, bom dia, Sam. 3179, Libranto. 3179, bom dia. Prossegue Alfa, informe antes da Juliette para ingresso Pátio 1. E a Alfa informará antes da Juliette. São 3179. Tá 3517 no 04 para pushback e acionamento. Autorizado, chama táxi, 35 no 7. Chamarinho, são 35 no 7. Serra, cópia. Pronto, cópia, senhor. Jacobino, uma centena, até 40 milhas após zona 05, decola da pista 35, com curva à esquerda, perfil da subida Momo, até a posição Algo, controle 1, 9, 8, aciona 55 no 2, Oscar Golf Serra. Uma centena, até 40 milhas após 050, esquerda, na pista do 35, curva esquerda da colagem, sai da mão após algo, depois direto, transpondo 55 no 2. Controle 119, 78. E após 40 milhas, confirmo nível 105, previsto no plano, Oscar Golf Serra, chame a torre 118, decimal meia, para iniciar acionamento táxi, qual o POB? 05, POB. Acabou, seguinte, bom voo, bom dia. Frequência livre, bom pouso, guardião 01. Bravo 01. Põe em pushback. Fique atento, ingressa na Índia livre até o 2, então 3179. Comando do Golf, bom dia, bate o 5, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporte para ingresso na 17 Lima Zulu Golf. Autorizado, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Lima Zulu Golf. Sete no 5, Brasília, guarde cota 360, prepare a gole e transição ao FIP. 360, gole ao FIP, voo no 715. Mudando 3597 para o TAC, com 73 a bordo, alternando com 5 com 4 horas e 15. Com fins 173 a bordo? Confirmando, seu 73. 3073 a bordo, pontos para a torre 198, decimal 6, bom voo, 3597 da TAM. 3597.0786, obrigado, seu, bom trabalho. Tá bem. Salvador, onde você é? Prossiga, Oscar Golf Sierra. Só tem o Giro PLB de 05 para 011. Ciente, 11 no PLB, ciente. Salvador, muito bom dia, o TAM 3597, próximo à cabeceira da 10, pronto. TAM 3517, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento variável, intensidade de 2 nós. Alinhar e decolar da 10, TAM 3517. Mantenha a cabeceira 17, Lima Zulu Golf. Chegou no 897. No 897, com fins 360 autorizado, Eperwisk 58. Decolagem da 10, o Golfe. Corrigindo, decolagem da pista 10, curva à direita, subida gole e transição gonza. O controle 119.8 aciona 5535, gol no 897. Autorizado com fins, nível de voo 360, Eperwisk 58. Decolagem da 10, curva à direita, saída gole e gonza. 198 controle, 5535 transponder, gol no 897. Correto, em pronto acionamento, no 897. Chegou no 897. 7-5, cópia. Pronto, cópia, gol no 7-5. Gol no 7-5, Brasília, 360 autorizado, via Pesulou no 7, decolagem da 10, curva direita, subida gole, transição Vito, controle 119.8, aciona 5534. Autorizado nível 360 Brasília, conforme rota do plano de voo, gole ao fito, controle 19.8, transponder 5534, voo no 715. Tem pronto para acionamento no 715. Voo no 715. Controle Salvador, AB 6709, sente da informação. 6709, a sua identificação autorizada, chegada a Bonf, desça para o nível 040, está o altímetro no 095, vigilância radar. 040-095-6709. Controle, bom dia, 3597. 597, contato radar, subiu para o nível 360, perfil Goliofito. 360, Goliofito, 57. Tango Lima Zulu Golf, autorizado a decolar, pistão no 7, vento variável, intensidade de 2 nós. Cancelamento com o nome 07, portão meia dúzia. Meia dúzia autorizado para o inspeccionamento de táxi, o nome 07. Vivo a 07. Ingresso para 35, informará a minha de pronto, o associado. Tango Lima Zulu Golf, decolado aos 1-4, chame agora o controle, 1-19-8, bom voo. 198, obrigado. Solo Salvador, Alta 3153. 3153, pronto, cópia. Afirmativo, para Galeão, nível 380. Eu tenho aprovado 340, copia? Pode ser. 3153, Galeão, nível 340, rota do plano de voo, a inicial é o Zulu 1-4, decola da 1-0, curva à direita, subida da El Transição Bless, controle 1-9-8, aciona 5536. Autorizado, Galeão, nível 340, via Zulu 1-4, decola da 1-0, curva à direita, da El Bless, 5536, transponder. E o controle 19-8, está 3153. Gem pronto, acionamento, 3153. Reportará. Solo Salvador, bom dia, ao log 6594, autorização Recife 370, ciente da Juliet. 370, aguarde cópia, prepare Pucca, transição Aracaju, 6594, V-Log. Pucca, Aracaju, nossa escuta aguardando. Alinhado na 35, pronto para decolar, o Oscar Golf Serra. Papatango Oscar Golf Serra, autorizado a decolar, pista 35, vento variável, intensidade de 2 nós. Centro Golf Serra. 517, faça nível 150, chame agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 288, 13325, 3597. Controle 119, decimal 8, bom voo. Chamará o controle 19, decimal 8. 719, desça para 2000 pés, estou tímido no 015, informe no curso do localizador. 2000 pés, 1015, informará. 6709. Operador, bom dia. É o Papatango, Oscar Serra. Oscar Golf Serra, contato radar, sopa nível 100, perfil Momo. Liga restrição, senhor? Restrição. Ciente, Golf Serra. Salvador, boa noite, 04, posição é a 3, puxa acionamento. Autorizado, chama táxi, no 804. Tá livre, chama táxi, no 04. Controle Salvador, Lima Zulu Golf, cruza 3.400 em condições visuais, solicita mudança de regra de voo e, se possível, para direto destino em Tuberá e acender para o 045. Sete regras de voo modificadas aos 1.020, da presente voo direto, suba para o 045. Lima Zulu Golf. Zero autorizado, pushback, acionamento, chame táxi, no 897. Autorizado, pushback, acionamento, retorna táxi, voo no 897. 65 no 4, cópia. Pronto para cópia, 65 no 4. Log 65 no 4, autorizado Recife, nível 370, via Autoristic 58. Decolagem da pista no 0, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5544. Pouso. Oi, também, obrigado, Matheus. Pátio 5. Sim, está autorizado iniciar o táxi, reporte para ingresso na 1735, Mike Bravo Uniforme. Oi, Salvador, Webjet 6709. Webjet 6709, continua a aproximação, pista 10, aguarde autorização para pouso, informe cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros. Webjet da cabeceira deslocada e aguarda autorização para pouso. 9 Galeão 415, táxi autorizado até o ponto de espera via Juliette Alfa. Ponto de espera Torre 198, decimal 6, bom voo, voo no 607. Juliette Alfa, 198, decimal 6, Torre, voo no Jet 6709, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 040 graus com 02 nós, atente cabeceira deslocada 90 metros. 7-6709, livre pouso. Alô, Salvador, gol 1897, está pronto para o ataque. 139 a bordo, 3 horas em 1 de autonomia até na Campinas. Lopes 90301, autonomia Campinas alternado, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, lá torre 1 no 8, decimal 6, bom voo no 897. Livre táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 186, voo 1897, bom dia. Para táxi 1804, tá gol? 4 horas e 3 minutos, 139, Campinas. Campinas, confirme a autonomia? 4 horas e 3 minutos. Direita, ponto para a torre 186, bom voo, 1804. Direita 186, 1804. Uno 607, a linha e mantém pistão no zero. A linha e mantém pistão no zero, agora, 607. São 8, puxa, pega acionamento. São 8, tráfego da companhia passando a retaguarda no momento. Livre o puxa e acionamento, chama o táxi. Sente após passagem do tráfego, livre e puxa e acionamento. Aportará o táxi, o gol 1715. Zero. Jet 6709 no solo 224, libere a direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 129. Uno 607, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 040 graus com 02 nós. Decolagem de voo na 607, pistão 0. 6709, chame antes da Juliette para ingresso, pátio 1. Chamar antes da Juliette para o ingresso. .804, bom dia, após a rolagem da aeronave da companhia, a linha aí mantém pistão no zero. Ali mantendo no zero, com 1804. Uno 607 decolado aos 26, chame agora o controle 119 decimal 8, bom voo. 98, grato, vou falar. Antes da Juliette, Jab, 6709. Uno, táxi livre 6709, ingresso a critério, Juliette ou Índio. Positivo, portão 1, obrigado. Táxi decolando, sua escuta boa. 607, contato radar, sobre o nível 360, perfil da Eldiné. Da Eldiné, 360, sente. Ponto de espera pronto. Voo no 897, mantém o ponto de espera da 10. Mantém. Salvador, gol no 715 para o táxi com 112 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alterna com 1-7-1-5, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, lá torre 1-8, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 18-6, 1-7-1-5. Voo no 897, após a rolagem da aeronave da companhia, alinha e mantém pistão no zero. Após a rolagem, alinha e mantém pistão no zero, voo no 897. Ciente, Mike Bravo, uniforme ao estacionar frequência livre, bom dia. Uniforme, bom dia, prossiga. No 804, decolado hoje 29, chame agora o controle 119.8, bom voo. 198.804. Controle 1804, bom dia. 804, contato radar, sobre nível 360, perfil da Elbless. Elbless, 804. Voo no 715, mantém o ponto de espera, dá 1-0. Voo 1897, autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus com 03 nós. Livre decolagem, pista 10, voo 1897. Copa Guarulhos 340-3179, prepare da El, transição de Né. Voo 1715, alinha e mantém pista 10. Alinha e mantém pista 10, voo 1715. Caso não tenha contato com o controle, cruzando 025, modifique frequência para 12345 para conhecer os demais tráfegos. Ele usou o Golfo com pouso. Obrigado. 607 da Gol, passa nível 120, chama o centro Recife, frequência.